músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Desleais. That's it. There's no way. over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é demais, to give me. É too pesado, much. Não há paz. Tudo que there's quer no de peace. Mim. All e you want from me is real expectations. Músicas inesquecíveis. Vanessa da Mata, boa sorte. Também teve Billy Idol, Eyes Without a Face e Aretha Franklin, Ever Changing Time. E agora tem Boys to Men, How You Make Love to You. Estamos apresentando Encontro Central.

só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo ele dei. Você não quis, jogou um olé, meu coração que não é. Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco com Luísa Posse, Coração de Papel também, Carly Simon, Come Around Again e Boys to Men, I Will Make Love to You. E a gente volta já já com muito mais aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando... Encontro Central. Chegando para você, Luísa Posse, Coração de Papel. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando. Sofre como eu, por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Sentirá que amar é bom demais. Não jogue o amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou um olé, meu coração que não é. Thank you. fazer sofrer um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou o léu, meu coração que não é de papel. Meu coração que não é de papel. Meu coração que não é de papel. Obrigada. Muito obrigada. As canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Agora eu vou convidar Titãozinho Chororó. Estamos apresentando Encontro Central. Teve Dona com Roupa Nova, Débora Blando, Inocência e Coração de Papel com Luísa Posse. Agora tem Double para matar a saudade. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Too long ago.

músicas inesquecíveis. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Pra me arrepender, falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero teu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Yeah. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Fechando mais um bloco com Maurício Manieri, falando sério, Extreme Morton Words e Double, The Captain of Her Heart. Matando saudade aqui no Encontro Central. E participe junto com a gente, mandando seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Estou aguardando aí o seu recadinho, o seu pedido musical ou então a sua tradução. E falando em tradução, daqui a pouquinho, depois do break, tem tradução do dia para você. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Chegando a nossa tradução do dia com o Simple Red, For Your Babies. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Você está com aquela aparência novamente. Aquela que eu esperava que tivesse quando eu era rapaz. Seu rosto está simplesmente radiante. Seu sorriso me deixa orgulhoso. Minha pulsação fica como uma montanha russa. Em qualquer direção, os quatro ventos que sopram vão me enviar navegando para sua casa. ou eu voarei com a força de um arco-íris. O sonho de ouro está esperando em seus olhos. Você sabe que eu faria qualquer coisa que você queira. Eu tenho que te dar tudo aquilo que você precisa. Eu posso perceber que isso impressiona você. Eu não acredito em muitas coisas, mas em você, eu acredito. A confiança dela é impressionante. A dor pela qual ela passa, contida na esperança por você. O seu mundo inteiro mudou. Os anos passados parecem mais nebulosos que tristes. De muitas formas, seu bebê está no controle. Enquanto você não repousou durante dias. Para os pobres, não há tempo para ficar pensando. Eles estão ocupados demais encontrando caminhos. Eu sei que faria quase qualquer coisa que você queira. Tento te dar tudo o que você precisa. Eu vejo que isso te impressiona. Eu não acredito em muitas coisas, mas em você, eu acredito. Eu sei que faria quase qualquer coisa que você queira. Todos os dias eu tento te dar tudo o que você precisa. Eu sempre estarei lá por você. Eu não acredito em tantas coisas, mas em você. Eu não acredito em tantas coisas, mas em você. Eu acredito. Estamos apresentando Encontro Central. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a streetlight shining. I'm a white light blind and bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, non ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro uguale, no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici, noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti, io un amico lo perdono, mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu, tu non mi lasci via d'uscita, te ne vai con la mia storia fra le dita. Ora che fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu, tu non mi lasci via d'uscita, e te ne vai con la mia storia fra le dita. Na, na, na, na. Fábio Pérez, apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco do nosso Encontro Central com Google Dolls, Iris, também Gianluca Grignani, La Mia História Traledita, teve George Michael, Careless Whispers, também Gary Barlow, Foo Fighters,

Stony Avenue. Lady, lady, lady, lady, let me touch that part of you. You want me to. Lady, lady, lady, lady, I know it's in your heart to stay. No apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Oh, lady, lady, lady, lady, let me touch that part of you. You want me to. Estamos apresentando Encontro Central. Imagine all the people. canções imortais. John Lennon, Imagine, também Joe Esposito, Lady, Lady, Lady e Nexus, By My Side. Agora tem Karen White, Superwoman. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Let's Encontro Central. O coração batendo mais forte. Could I make it through the night? Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Fechando o nosso encontro central com Starship Sarah, também com The Gang, Cheryl's The Love e Karen White Superwoman. E eu, Fabio Pérez, vou ficando por aqui. Mas não esquecendo que você pode participar aqui do encontro central através do nosso e-mail ouvintecentral@hotmail.com. Então, para você que ficou comigo aí, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.